contra o Doni. Dentro da grande área, Tardelli pede. Atenção, Carlos Alberto vai pintar o gol do Galo. Começado, e o gol! E o gol! Gol! Tá na rede, a Tardelli! Balançou a rede, é gol! Olha o coco festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol! Gol! Tá na rede, é Tardelli. Tá na rede, é Tardelli. Tá na rede, é Tardelli. Sai! Sai! Sai, Nhaka! A dupla artilheira do Galo, agora com Diego Tardelli. Aos 46 minutos do segundo tempo. Este Diego Tardelli, hein? Este Diego Tardelli é demais, hein? Ele é totalmente demais e é só alegria. Alegria, alegria, sorria. Sorria aliviada agora, nação alvinegra, Diego Tardelli. 9 tem as costas agora. Atlético, vira, vira, virou, 2, Santo André, 1, Vital.